andrecdesmoral.com.br. Bote o colete! Essa daqui eu fui buscar na Itália, La Casa de Sucesso. Olha a música nova do Vaqueiro, muito forte. Chama o meu vaqueiro, vem! As raças, caranguejo! O grupo Orbão! O Avança Shows! Sassá, vem com! Sempre vou te amar, é por isso que eu te amo. Vem ser feliz, baby. Você é meu mundo, amor. É pra viver, pra sentir, pra somar. O amor quando é de verdade, junta umas duas metades. E junto vamos mais além. Sem você sei que não sou ninguém. É por isso que eu te amo. Vem ser feliz, te dou o meu coração, amor. A porta tá aberta, é só você entrar. Por isso que eu te amo. Vem ser feliz, te dou o meu coração, amor. A porta tá aberta, é só você entrar. Por favor, diz que sim. Olha o Esporte Beto Brasil. Te amo, sou louco por ti, amo. Eu vivo por ti, amo. Razão da minha vida, sempre vou te amar. É por isso que eu te amo. Vem ser feliz, baby. Você é meu mundo, amor. É pra viver, pra sentir, pra somar. O amor quando é de verdade, junta umas duas metades. E junto vamos mais além. Sem você sei que não sou ninguém. É por isso que eu te amo. Vem ser feliz, te dou o meu coração, amor. A porta tá aberta, é só você entrar. Por isso que eu te amo. Vem ser feliz. André Cibis, o Mural de Henrique Koala.